Minha alma é filha única. Minha alma é filha única. Minha alma é filha única. Eu não quero os seus beijos molhados e o seu corpo sensual, nem suas palavras doces e seu desejo carnal. Seu cafuné em meus motos, o seu cheiro no pescoço, um sorriso amarelado na hora do almoço. Eu procuro na real é ser feliz, mas a mentira diariamente vem me afrontar. Sinceridade é primórdio e eu sempre quis alma e alma de verdade se encontrar. Mas minha alma é filha única. Minha alma é filha única. Minha alma é filha única. Minha alma é filha única. Não me chame de meu bem, apenas seja meu bem. Não me chame de amor, apenas viva o HP. HP. Eu procuro na real é ser feliz, mas a mentira diariamente vem me afrontar. Sinceridade é primórdio e eu sempre quis alma e alma de verdade se enroscar. Mas minha alma é filha única. A minha alma é filha única. Minha alma é filha única. Não me chame de meu bem, apenas seja meu bem.